Os evangelhos nos apresentam uma família de três irmãos que cultivaram com Jesus intensa amizade. Eram Marta, Maria e Lázaro. Viviam em Betânia, vilarejo a uns 3 quilômetros de Jerusalém, atrás do Monte das Oliveiras. Jesus os amava profundamente e se hospedava na casa deles sempre que ia à Cidade Santa. Voltemos nosso olhar para as duas irmãs, Marta e Maria. Marta ficou mais conhecida por sua hospitalidade. Numa das visitas de Jesus, o Evangelho a descreve como uma pessoa disponível e que se coloca a serviço como quem se preocupa em garantir que ele seja bem recebido em sua casa. Uma atitude fundamental para quem ama e deseja todo o bem ao outro. Assim, Marta demonstra todo o seu amor por Jesus, acolhendo da melhor forma possível, valorizando-o como seu grande amigo. Maria, porém, é descrita de outra forma. Ela procura discernir o que é mais importante quando o amigo está presente. Acolhê-lo bem ou aproveitar esta oportunidade para saborear e aprender coisas novas. Então, escolhe sentar-se aos pés de Jesus e escutá-lo. Essa é a atitude própria de quem se faz discípulo. Assim, Maria demonstra todo o seu amor por Jesus, recebendo seu ensinamento, valorizando-o como seu mestre. Esse episódio revela como Jesus traz o novo em relação ao judaísmo de seu tempo. A mulher era proibida de frequentar a escola dos mestres judeus, onde só os homens tinham acesso ao estudo das Sagradas Escrituras. Ela devia se contentar com o que o pai ou o próprio marido lhe explicasse. Jesus, porém, é um mestre que disponibiliza seu ensinamento da palavra a todos, incluindo a mulher, e o faz indo ao encontro das pessoas, no aconchego afetivo da casa, construindo relações de família. Os evangelhos narram mais 2 encontros de Jesus com Marta e Maria. De novo, ele vai à casa delas, mas agora as circunstâncias são dramáticas. Uma por ocasião da morte de seu amigo, Lázaro, e outra quando percebe a iminência de sua própria morte ante a perseguição sofrida por causa das consequências de seu anúncio e testemunho da chegada do reino de Deus. Por ocasião da morte de seu irmão, as duas irmãs dialogam com Jesus, uma de cada vez. Primeiro, Marta proclama que acolheu Jesus como Messias, fonte da ressurreição e Senhor da vida. É a mesma profissão de fé messiânica que Pedro fez em outra ocasião. Isso revela que o serviço da mulher nas primeiras comunidades também tinha autoridade apostólica e ministerial. Depois é a vez de Maria testemunhar a humanidade desse Messias. Vendo-a chorar, Jesus também chora a perda do amigo. Lágrimas de Jesus se misturam com as de Maria. Expressão extremamente humana de amor, sinal de solidariedade de Deus ao sofrimento de seus filhos. Nesse encontro com as amigas, machucadas pela dor, mas cheias de esperança e fé, Jesus revela sua natureza humano-divina. Faz Lázaro sair do sepulcro e voltar à vida. Pouco tempo depois, novamente em casa dos amigos, as duas irmãs pareciam pressentir o que aconteceria ao Senhor. Nessa ocasião, elas nada falam, mas agem. Marta serve à mesa. Maria presta outro tipo de serviço. Unge os pés de Jesus com precioso óleo perfumado, enxugando-os com seus cabelos. Censurada por Judas Iscariotes, que vê nisso um grande desperdício, Jesus a defende. Entende que sua amiga o está ungindo antecipadamente para a sepultura. Com esse gesto, no silêncio da fé, Maria manifesta seu acolhimento do mistério da morte de seu Senhor. Mais tarde, na última ceia, Jesus repetirá esse gesto e pedirá aos discípulos que façam o mesmo, servindo uns aos outros. Maria não deve ser confundida com aquela mulher anônima que chorou aos pés de Jesus em outra ocasião, conforme o Evangelho segundo Lucas. Não sabemos quando nem como as duas irmãs morreram, mas desde o século IV, a casa delas em Betânia já era alvo de peregrinação de cristãos. Marta e Lázaro ganharam, cada qual, um dia próprio de festa no calendário litúrgico da igreja. A veneração a Santa Marta só teve início no ano de 1262, por iniciativa dos frades franciscanos, que escolheram o dia 29 de julho para celebrar sua festa. Porque valorizava a boa hospitalidade, Santa Marta é padroeira das donas de casa, dos anfitriões, dos hospedeiros, dos cozinheiros, dos nutricionistas e dos dietistas. Quanto a Maria, é lamentável que tenha ficado ao largo da devoção cristã, apesar de o próprio Jesus ter dito: onde quer que venha a ser proclamado o Evangelho, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Mas ao olharmos para Santa Marta, é impossível não perceber, a seu lado, sua inseparável irmã, Maria. Não vale a pena nos inspirarmos nessas santas mulheres para também nos aproximarmos sempre mais do Senhor? Rogamos a vós, Santas Marta e Maria de Betânia, pela intensa amizade que cultivaste junto a Jesus, alcançai-nos a graça de acolhê-lo de coração aberto, em cada irmão e irmã que encontrarmos, e de nos colocar sempre à escuta do Mestre, praticando sua palavra pelo serviço amoroso a todos.